lições bíblicas é a Bíblia para o povo. A Bíblia trocadinha em miúdos. A Bíblia na fala dessa gente prodigiosa, brava gente brasileira. Vamos então passar o espanador na memória? Também chamada Hayot, Hai ou Hai, exato, cidade da tribo de Simeão, cujos habitantes sustentaram com vigor o dilatado sêrio contra os hebreus. 36 homens dos mais valentes caíram mortos. Mas depois do castigo de Acã, Josué armou uma emboscada rumo à cidade, aparentando fugir. Saíram então os inimigos de seu encalço. Ora, os que estavam emboscados, lançando fogo à cidade, mataram todos os seus inimigos. Puxa vida! Mas onde está mesmo essa história? Exatamente no livro de Josué, capítulo 8. Josué foi o sucessor de Moisés. Aicana, que diabo de negócio é esse? Aicana. É exato, é isso mesmo. A-I-C-A-N. Pai de Godolias, a quem o rei Josias de Judá mandou consultar a profetisa Urda, sobre o que lhe pertencia igualmente a toda a nação. E essa tarefa foi entregue a Elzias, primeiro-ministro, Safan, Acobó e Azarias. Já essa passagem está no quarto livro de Reis. Aiezer, A-I-E-Z-E-R, Aiezer. Já ouviram Eliezer de Eleazar, mas nunca ouviram Aiezer. Pois bem, era um filho de Amisadai. Era chefe da tribo de Dan. Vejam bem, chefe da tribo de Dan, no tempo em que o povo saiu do Egito. Sua oferta consistiu principalmente numa grande bandeja, uma garrafinha, um prato grande de ouro puro. Isto aparece no livro de Moisés, Números. Está no capítulo 7. Aiman. Quem era Aiman? Exato, era da geração dos gigantes que, juntamente com seus irmãos Cesai e Tormai, foi exterminado por Caleb após a tomada de Hebron. Também está no livro de Josué, capítulo 15. Meus amigos, meus irmãos, por hoje é só, mas acho que adiantamos bastante. Quadro Lições Bíblicas.